Esse episódio do GugaCast é um oferecimento do grupo secreto do GugaCast e do canivete suíço dos meios de pagamento. Peraí, eu sei essa. É o PicPay. O que você tá fazendo aqui, Rafael? É o PicPay ou não é? É o PicPay. E nesse mês vai ter muita coisa legal? Muita coisa legal. Vai ter mini GugaCast inédito todos os dias, vai ter o nosso podcast secreto e sem pauta. Já sei, o JujubaCast. O JujubaCast. E vai ter ainda o nosso conteúdo especial dessa semana, Descobertas da Quarentena. E você pode ter acesso a esses conteúdos e aos quase 1000 episódios exclusivos que tem lá sem custo nenhum, porque o PicPay devolve 100% da primeira mensalidade como cashback? Sim, e você pode usar essa grana para pagar boleto em até 12 vezes, com cartão de crédito, comprar crédito para jogos, pagar e receber pelo QR Code ou por geolocalização, e o mais importante... Sem contato. Caramba, Rafael. Você veio só pra me interromper. Pra assinar é bem fácil. Você vai em gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicado, como assinar e como ouvir no Facebook ou no Sparkle, que é o nosso novo app feito sob medida pra isso. gugacast.com/assine pra ter GugaCast todo dia? Pô, Rafael, você tá lendo texto, cara. Te peguei. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast em mais uma semana do nosso almanacão de férias. Rafael. Olá, senhores, senhoras, senhoria e felinos. Não reconhecerás. Que referência obscura, parabéns. Obrigado. Eu ia perguntar se você foi na piscina de ondas nessas férias de julho. Cara, eu gostaria muito de ter ido à piscina de ondas nessas férias, mas faz frio aqui em Brasília, né? Ainda existe, cara, a piscina de ondas? Não, não existe. Existe a estrutura física lá, mas ela não funciona. Quando eu era criança, era o sonho da minha vida ir na piscina de ondas, porque eu achava que, tipo, dava pra surfar nela. Nunca me foi permitido esse sonho. Tinha uma história de que era perigoso, e eu nunca soube, eu só sei por foto, assim, clipe do Mascavo Roots que eles gravaram lá. Eu não sei mais do que isso. Você sabe? Você já foi? Nunca fui. Eu já fui numa piscina de ondas, mas não nessa. Piscina de ondas, pra quem não sabe, pra a maior parte dos nossos ouvintes que não são de Brasília, tem um parque em Brasília, o Parque da Cidade. Nesse parque tem um lugar lá, público, que é a piscina de ondas. E é uma piscina que tem ondas. É isso que é. É um nome bem... Parece tão mágico, né, cara? É como se fosse um mar, mas é uma piscina. E não é nada disso, porque como o piso é de azulejo e não de areia, você escorrega, pelo menos isso é o que eu já ouvi dizer, e ela é inclinada, né, então não é exatamente muito fácil de você ficar ali brincando. E eu não sei mais a respeito. Eu acho que tinha um certo preconceito, assim, de que era meio sujo, sabe? Que a água não, sim, era tratada o suficiente, a galera mijava na água, que é um preconceito comum de piscinas públicas, né? Sim, mas era maneiro. Se você pensar que era uma diversão aí no final dos anos 70 pra galera, era maneiro, né? Parece tão mágico, né? Parece tão futurista, uma piscina que faz ondas, uma piscina pública. Pois é. É mais uma tristeza da minha vida, porque esse é um episódio, Rafael, de histórias tristes. Ah, não. A gente vai contar aqui algumas das histórias que mais fizeram nossos ouvintes chorar. E não foi chorar de medo ou chorar de tanto rir. Foi chorar de tipo, melancolia mesmo. Chegou esse momento. Mas são consideradas algumas das melhores histórias já contadas nesse programa. Era exatamente o que eu ia dizer. Essas histórias geram um engajamento incrível porque as pessoas gostam de contar pra gente nas redes sociais que elas estão chorando naquele momento porque elas ouviram essas histórias. Cara, e essa última história? Bom, é a segunda vez que a gente tá postando ela aqui, então não é tão spoiler assim, mas eu vou te falar. Eu chorei quando eu li a história, eu chorei quando a gente tava gravando, eu chorei quando eu tava revisando o programa, eu chorei quando eu tava contando sobre ela pras pessoas, e eu chorei quando eu tava ouvindo o programa depois. Assim, é tipo, é inevitável, você não vai conseguir não chorar. E eu tenho relatos de amigos, assim, que falam assim, tipo, cara, eu fiquei acabado, por que que você me fez ouvir essa história? Então eu já vou até deixar o disclaimer aqui. É isso aí. Essa história, ela tem uns pontos, assim, cara, que são, sabe, tipo, aperta o botão certo ali, cara. É impossível. Impossível você conseguir. É tipo uma enorme cebola vindo em direção ao seu olho. Então esse é o nosso CebolaCast. Eu acho. Rafael, me explica, cara, por que que as pessoas gostam de ouvir coisas tristes? Por que que isso é legal? Por que que as pessoas acham irresistível? Eu não sei. Talvez uma coisa assim de botar pra fora, né? Assim, que você tem uma catarse, assim, que você coloca várias emoções, assim, várias coisas que você tá sentindo. Quando você chora, você meio que se liberta delas, né? Será que é isso? Eu não sei, cara. Eu acho que é meio que um extremo, assim. Tipo, você surfar em algo extremo. Tipo, pelo mesmo motivo que as pessoas gostam de aventuras, sabe? Que tem perigo. Ou filme de terror que toma susto. É, eu acho que é isso, assim. É você surfar num sentimento extremo. Assim como numa piscina de ondas. Tem uma coisa que é triste nesse episódio, que ele fala sobre animais, né? Eu vou falar uma coisa. Eu não sei se ela vai soar ranzinza, mas eu acho que as pessoas tendem a ter mais empatia com essas histórias de animais do que muitas vezes com a história de pessoas. É, suou ranzinza imediatamente, quando você fala. Ah, não era isso que eu queria dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, esses dias eu tava levando um negócio pra consertar e eu vi um cachorro na rua. E eu imediatamente simpatizei com esse cachorro. Eu falei, cara, que cachorro legal. Eu queria fazer carinho nesse cachorro, sabe? Porque ele tinha cara de vira-lata, mas ele tinha aquelas patinhas curtas. Era muito fofo. Entendi, se você vira uma pessoa aleatória na rua, você não vai querer passar a mão na cara dela. Que ia ser muito estranho, na verdade. Você não quer fazer carinho nela, assim, porque ela... Aliás, você nem acha as pessoas legais. Você não vê uma pessoa qualquer na rua e fala, nossa, que pessoa legal. Eu queria dar um pedaço de carne pra ela. Você só fala assim, olha lá uma pessoa. E cachorros não, cachorros são legais, cara. Eles abanam o rabo, é legal demais. Na verdade, existe um ou outro cachorro ranzinza, mas a gente parte do princípio que eles não são. Sim, eu acho então que a gente tem esse sentimento por cachorro, sabe? E por gatos, porque a gente tem esse amor pelos animais. Entendi, você tá ouvindo um barulho? Não. Um latido? Você não tá ouvindo? Lá longe. Ah, tô ouvindo. Esse latido é o momento Alura chegando. Cara, esse momento Alura tá cada vez mais difícil. Desafio momento Alura, cachorro ranzinza e Alura, vai. Se você é um cachorro ranzinza, ninguém vai querer passar a mão na sua cabeça. E é isso, exatamente isso que acontece no mercado de trabalho. Se você não tem um currículo valorizado, ninguém passa a mão na sua cabeça. Então, você precisa se preparar com os mais de 1000 cursos da Alura. E você tem R$100 de desconto no nosso link, alura.com.br/promoção/GugaCast. Dê um up no seu currículo e, por consequência, um up na sua carreira, porque ninguém vai passar a mão na sua cabeça de graça. Melhor publicidade da Alura de todos os tempos, a gente conseguiu. Completamente de surpresa, sem nenhum tipo de ensaio, sem nenhum tipo de preparo, porque a ideia é eu te pegar de surpresa e tá aí. Toma essa, Alura. Melhor publicidade já feita. Parabéns, Rafael. Ainda vamos pedir aqui pra Alura pra fazer o nosso curso de momentos Alura. Dessa vez, você se superou. Muito obrigado. Aproveitar que você tá se superando, pede aí então histórias para os nossos próximos programas, porque semana que vem recomeça. Recomeça a segunda etapa da quinta temporada do GugaCast. Eu quero histórias de um tema que é o tema que trouxe todos até aqui. Todos que estão aqui são fruto desse tema, que são histórias de sexo. De alguma maneira. É o tema que permeia todos desde o começo da história da humanidade. Lembrando que queremos história de sexo sem limites, para nossa série mais forte ainda. Exato. Pode mandar caprichado, pode mandar lansbrado, que tá valendo. Histórias de Dia das Crianças, todo mundo já passou por elas, todo mundo já foi criança e tem histórias fofinhas para contar, queremos ouvir essas suas histórias. Histórias do trabalho, aquelas histórias em que o seu chefe te sacaneou, ou que você sacaneou seu chefe, ou quem sabe você viveu aventuras no seu trabalho que você não esperava, conta aqui pra gente. E um tema novo, que não aconteceu nos anos anteriores, que eu chamei de o cliente nunca tem razão. Eu quero ouvir as histórias de relação de consumo, de prestação de serviço, mas pela ótica do prestador de serviço e do vendedor, e não pela ótica do cliente que fica só reclamando. Ah, é, porque a gente sempre é a favor, né? Ah, que absurdo, os caras falaram isso e tal, me mandaram um negócio. Maldita operadora de celular, é. A gente quer ouvir o contrário, a gente quer ouvir a história da operadora de celular, né? Isso. A gente quer ver o telemarketing que recebeu uma ligação. Entendi, legal, cliente nunca tem razão. Se o senhor João Claro ou a senhora Maria Vivo quiserem mandar as histórias deles de como os clientes nunca têm razão, pode mandar pra gente. Seria muito legal se tivesse uma pessoa chamada João Claro. Eu gostei muito de Maria Vivo também. Também foi bom, foi bom. Então tá, vamos pras histórias e no final a gente responde perguntas no Instagram? Sim, perguntas no Instagram. Faça sua pergunta, essa é sua chance. Ou não. Thank you.

Porque o sabor dele é só ácido, né? E é um sabor que você não encontra na natureza, né? Só a riqueza do petróleo pode te trazer esse sabor. Verdade. Eu gosto do laranja também. O sabor laranja também é um sabor que não existe na natureza. É, ele traz um gostinho de infância, né? Traz, mas eu prefiro, se for pra tomar suco de saquinho de laranja, eu prefiro tomar logo um Cebion. Ah. Porque além da vitamina, ele é como se fosse um refri, né? Porque ele é efervescente. Efervescente. Cara, eu tomaria um Cebion agora. Também. Faça isso quando acabar aqui. É, mas o suquinho amarelo, o amarelo não, o laranja... Não, é, eu ia falar isso, eu ia me corrigir isso. A bem da verdade, o sabor do Cebion não é laranja, é amarelo. É, o sabor laranja é o seguinte. Sabe aquela versão que o Raul Seixas fez de Lucy in the Sky with Diamonds? Sei. Ela começa falando assim, pense num dia com gosto de infância, sem muita importância, procure lembrar. Poeta, hein? Eu sempre lembro de eu tomando suco laranja de pozinho. É mesmo? É isso que você lembra? É mesmo. É isso que eu lembro. Esse é o gosto de infância sem muita importância, que eu procuro lembrar. Então esse é o campeão do seu top 3? O laranja? É o campeão. Qual é a sua ordem? Branco? Laranja, branco e vermelho. Surpreendente. Aqui nos Estados Unidos tem o azul, que é o de blueberry, ou então berries, ou então tipo wild berries. Eles colocam qualquer coisa escrito berry, que também é um sabor que não existe na natureza, na verdade. O sabor azul, eu sinto que se eu tivesse sido criança numa cultura onde houvesse sabor azul, eu ia gostar dele. Mas como eu já conheci adulto, não muito. Não tanto. É, causa um pouco de rejeição, né? De nojo, você vê um alimento azul. Não. Nojo, jamais. Não. Não? Repulsa, não? Não. Só me parece muito doce. Então, ok. Mas eu acho que blueberry é uma das melhores frutas que existem. Essa é uma decepção que eu tenho, cara. Não ter tido blueberries na minha vida inteira. Blueberry é a melhor fruta. É melhor do que as outras frutas. Talvez não melhor do que banana. É. E o que dizer da combinação blueberry com banana? Ah, então. Próxima pergunta. Do Dudu Alvarenga Barros. Vocês têm vontade de ter uma moto? Qual estilo? Ou já teve, tem alguma? Eu tenho mega vontade de ter moto, cara. Eu acho incrível. Eu sempre quis, a vida inteira. Desde criança, eu queria ter uma mobilete, que seria fenomenal. Ainda quero, na verdade. Mas eu não sei andar de moto. E eu acho que eu ia ser um motoqueiro muito ruim. Mas talvez eu faça. Eu não pretendo ter uma moto, mas se eu tivesse... Você lembra que a gente jogava Super Trunfo de motos no passado? Não lembro, não. A gente tinha um jogo Super Trunfo, que, pra quem não conhece, é um jogo de cartas em que você escolhe... Eu não vou explicar o jogo, mas tem okay. São cartas de motos. E a melhor carta era uma Ninja Kawasaki. Sim. Que nome, né? Que o nome é incrível, porque é Ninja Kawasaki. Uhum. E ele tinha um fator distintivo das outras motos naquela época, nos anos 80, que é que ela tinha dois faróis. Ah! E eu achava isso absolutamente incrível. Uma moto que só tem duas rodas, que é fininha, tem dois faróis. Eu achava maravilhoso. Então, se eu tivesse uma moto, ia ser uma Ninja Kawasaki com dois faróis. É, um motão mesmo. Quando eu era criança, eu gostava muito de uma moto, que era a RD350, a Yamaha, porque ela parecia muito espacial. É uma grande característica das motos. Ela tem uma carenagem, assim, tem tipo um visor, assim, na frente, que fazia ela parecer super espacial, e aí eu achava ela incrível. Eu já falei isso pra alguns amigos motoqueiros, e eles têm relação de amor e ódio com essa moto. Mas é isso, eu achava ela bonita. É uma bonita moto dos anos 80. E, claro, né, essas motos Harley Davidson, assim, são bem bonitas também. Mas eu não tenho preferência. Eu acho que no fim, quando eu finalmente tiver uma moto, vai ser uma scooter, assim, pra eu aprender a andar, sabe, primeiro. Sei, pode ser uma mobilete, né, que era um sonho de infância. Você vai estar realizando um sonho de infância, de qualquer maneira. Mais um high five. Eu ando dando muitos high fives no Google do passado. Talvez eu possa dar mais esse. Bom, e pra fechar, uma mais simples, assim, que tem uma resposta rápida, ou, como diria o Elias Júnior, pai bola, do professor Márcio Lima, que sempre participa aqui. Uhum. O que pensar sobre a finitude humana em contraste com o infinito cósmico? O que não pensar? Eu diria que, assim, você pode pensar várias coisas, né? Como, por exemplo, que a vida é muito breve em comparação com a idade do universo. É apenas um flash. E você pode, assim, contemplando o infinito, você pode, de repente, se sentir nulo. Mas eu diria, assim, que diante do infinito, eu sinto que eu sou um 4, pelo menos. 4,5. Isso que é autoestima. Isso aí. Beleza, então. Adeus. Adeus. Parasol.